Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e acabei de constatar que eu só comprei um ou dois DVDs esse ano. Aqui quem fala é Blue Hand, e eu não comprei nenhum. O pior que você. Aqui é Carlos Moto, e eu sei que vocês sabem que eu sei. Aqui é o Fanatic, e retrospectiva não será narrada pelo Céu Chapelém, sim pelo Céu Chap... Aqui é Azaghal e 2006 foi o ano das sem calcinha. Eu lembrei, peraí, comprei mais DVD sim, que eu comprei a coleção toda do Cosmos do Carl Sagan e comprei a Star Wars milésima edição que saiu. Tem 1 milhão de DVDs do Star Wars aqui. Então vamos lá. Esse é o nosso último Nerdcast do ano de 2006. E como não poderia deixar de ser, vamos fazer uma retrospectiva deste ano. O que foi o melhor das áreas de interesse dos nerds? O que foi o pior? Quem morreu? E quem, principalmente, quem não morreu? Vamos... Quem sobreviveu, quem né? Quem sobreviveu em 2006, que segundo o código da Bíblia lá, que o pessoal do Discovery Channel anda olhando... O pessoal do Discovery Channel não, cara, eu li esse livro, você né? também leu, né? Em 2000... Eu te passei informação e você vai dar o crédito ao Discovery Channel. Até que depois eu vi o documentário no Discovery Channel. Mas você ouviu primeiro por quem? Por você. Ah, tá bom. E, na verdade, foi o Discovery Channel. Então, segundo o código da Bíblia lá, 2006 era o ano que ia a besta ia chegar. E aí, o ano não acabou ainda. É e chegou a besta, já custa lá, porra. Não, mas ia ser. De novo. Ia ser um ano que ia alguma coisa acontecer. É, 12 macacos, alguma coisa assim. Bom, e falta. Já tem uma semana, calma, ainda falta. Então vamos lá, vamos para os nossos e-mails. Canelada. Canelada. Vamos para a nossa leitura de e-mails sobre o nosso Nerdcast de Natal. Foi muito divertido fazer com a família toda. Sim, é verdade. Natal foi uma beleza. Discussão do Jovem Nerd com o sogro na mesa. Olha, um festival. Ah, muito bom. Muito bom. É... E eu quero avisar a todos os nerds que eu ganhei o Mr. Locke do meu irmão Azaghal. Okay. Ele ficou 2 semanas falando que tinha o Mr. Locke. Bom, e agora temos 2 Mr. Locks na família. Muito bom, ele está aqui já bonito me olhando. É, vamos então para os nossos avisos. Primeiro, lembrar você rapidamente que você pode assinar o nosso Nerdcast no seu iTunes ou qualquer seja o seu programa de RSS favorito. É só você clicar ali na coluna da direita do Nerdcast, no site jovemnerd.com.br. Você vê uma série de instruções bem fáceis de seguir, ok? O que mais? Entre nossas comunidades do Orkut, que são a Jovem Nerd e a Nerdcast. Sim. Adicionem um amigo Sabu de Negro, alguns infelizes adicionaram. É Sabu, e aí outra palavra, de Negro, com D-I, D-I-N-E-G-O, Sabu Isso. de Negro, é o nosso encosto favorito. E eu quero lembrar aos nerds que, né, o Azaghal tinha prometido que ia transformar esse site no macacão de Fórmula 1. É claro. Não é? Isso está acontecendo. Você pode ter notado que agora temos várias inserções do Google, de propagandas do Google no nosso site. Não se incomode com isso. Elas estão lá para... não é spam. Elas estão lá para você ver mesmo e clicar, ver coisas interessantes. Eu já achei muitos sites interessantes pelo Google Ads. Ele é legal para quem tem site, ele é legal para quem acessa. E ele paga. É, pois é. Né? Então. Isso é importantíssimo porque a gente não vai ficar fazendo montagem, gravações e diabo a quatro e não ganhar porra nenhuma. Acabou a adolescência. Ah, não, ele paga. E aí nós estamos inserindo essa nova modalidade de receita para o Jovem Nerd. Se você sempre que você achar uma coisa interessante, pode clicar que ali não tem vírus não, cara, é tudo controlado pelo Google e tem muita coisa interessante aí, às vezes tem um DVD que você quer comprar, que aparece ali, às vezes tem um site de um serviço que você quer contratar, pode clicar sem medo no Google Ads, a gente agradece. Isso é muito melhor que um pop-up na tua cara. Eu também acho, é verdade. Nosso primeiro e-mail é do Clay Gley. Ok. 26 anos, de Natal, Rio Grande do Norte. Muito legal esse netcast sobre o sobrinho do Alotune, principalmente na parte que vocês falam sobre o Natal. Hein? Manda essa mensagem. Está sendo, né? Irônico. Manda essa mensagem pra dizer que o Jovem Nerd se contenta com pouco, aceitando a explicação mágica de como o Papai Noel consegue entregar todos os presentes numa noite só. Tenho certeza que um nerd como o meu ídolo Blue Hand não teria engolido essa. Quando eu era pequeno, fiquei enchendo o saco da minha mãe, sem sucesso, até que ela me explicasse o segredo bom velhinho. Aconteceu que um dia, lá pelos 7 anos, eu estava lendo uma historinha do Mickey que me fez ter a revelação sobre o mistério do Papai Noel. Ele consegue entregar todos os presentes em uma noite porque percorre o mundo no sentido contrário à rotação da Terra. Olha aí, veja você. Eu tinha pensado nisso. Em alta velocidade, o que garante que ele acompanhe os fusos horários e permaneça sempre na noite do dia 24 de dezembro, em relação a onde ele se encontra. Isso sim é uma verdadeira explicação, Nerd. Muito bom, gostei da explicação. Marcelo Mago Dalsin, 20 anos, Santa Maria, Rio Grande do Sul. E o Panetone vai contra tudo o que é sagrado. Mas antes, não tinha um e-mail de voz? Ah, é verdade. Então toca aí, depois eu continuo o e-mail do Marcelo Dalsin. Tá, toca aí o e-mail de voz. Lambda, lambda, lambda, nerds. Feliz Natal aí pra vocês e feliz ano novo. Aqui é Eduardo Sebastião Auric Filho, Gingo Call. E eu queria ter ganho o boneco do Hurley de Natal. Bom... Esse Nerdcast foi muito legal, começar por aí. E eu queria dizer que vocês esqueceram dos ótimos do ótimo especial, né? E imperdível do Charlie Brown, não a banda horrível, mas o Peanuts, né? Que tem cenas clássicas, o Snoopy dançando na musiquinha, que inclusive foi copiado por Simpsons e etc. É uma boa lembrança. E vocês estavam falando aí de coisas horríveis e humilhantes que aconteceram nos Amigos Ocultos. Aqui na minha cidade, em Colatina, não sei se isso é no Espírito Santo todo, mas a gente não chama de amigo oculto, ou amigo secreto, ou amigo invisível. A gente chama de amigo X, né? E, caras, uma vez, um amigo meu, Azaghal, tá reclamando de que perdeu o bonequinho do Comandos em Ação e ganhou um boliche não sei o que lá. E a portuguesa uma caixa de palito. Um amigo meu, cara, ganhou um sutiã. Exatamente isso, ganhou um sutiã. Acho que era porque ele era gordo também, e aí fizeram joação com ele. Eu, da minha vez, ganhei uma caixinha com umas sopas diet e aquele suco Clyde, sabe? Horrível. Mas é isso aí, o Natal tá aí pra traumatizar a gente. Cada um tem o boliche pilô que merece, né? Eu acho. É isso, todos comentando o Natal, contando as histórias, que a gente não tá nem aí. Voltamos para Marcelo Margo Dalsin, 20 anos, do Rio Grande do Sul. Cara, esse Nerdcast Natal foi bom demais. Quando vocês falaram das propagandas de Natal, me lembrei na hora de duas coisas. Coca-Cola e Lego. Lembram? Pede Lego, pede Lego, pede Lego no Natal. Isso era uma loucura. Eu lembro disso. E eu não sei como é aí no Rio de Janeiro, mas aqui na minha cidade, como tem uma fábrica da Coca-Cola, todos os anos no Natal passa um comboio de zetrocentos caminhões iluminados, tocando aquela musiquinha, o Natal vem vindo Natal, whatever. E quando eu era pequeno, era aquela loucura. Eu quase me atirava pela janela até a portaria do prédio para ver aqueles caminhões passarem. Aqui no Rio passa e é cada ano pior. Esse ano eu vi, cara. Puta, tava triste. Poucas luzes. E poucas luzes. E o carro de som ia lá na frente. Você não via nada. Antes tinha a música vinha em volta dos caminhões. Hoje não, vem uma picape com a caixa de som tocando a música. Horrível. A magia da Coca-Cola já acabou há algum tempo, Jovem Nerd. Foi essa época que a gente tinha ioiôs da Coca-Cola, pretos com transparente e dourados. É verdade, é verdade. Vamos ignorar o resto do e-mail dele? Não, pode ignorar, então vamos lá. É whatever, né? Leonardo Cruz Silva, 16 anos, Andirá, Paraná. Baseado no e-mail do Rafael, do último Nerdcast de Natal, muito divertido por sinal, gostaria de falar sobre esse negócio de que nerd hoje em dia... só vê desenho japonês e escuta música emo. Que história é essa? Eu já... Peraí, deixa eu te interromper. Esse cara, Rafael, foi aquele que falou e depois ele escreveu nos e-mails e causou um rebuliço. Isso. Na comunidade otaku que... que acessa o Jovem Nerd, cara, estão todos revoltadíssimos. É, pois é. Mas é porque ele é um... Todos os três. Ele é um nerd das antigas. Todos os três. Eu já tenho quase 17 anos, mas... Com 13... com 13, assisti a antiga trilogia de Star Wars, Indiana Jones, com 12, li Os Seus Anéis, e desde os 10, mestre RPG. E agora, recentemente, conheci as obras-primas, como Poderoso Chefão, Scarface, Pulp Fiction e muitos outros. Será que sou um nerd atrasado? Acho que não. Existem nerds novos como antigamente? Sim. Podemos ser uma casta em extinção, mas existimos. Mesmo assim. Muito bom. É a prova de que os velhos nerds ainda atingem a nova geração. Ainda temos. É verdade. Melhor ainda se eles compram os DVDs no Submarino através do link Jovem Nerd. Alexandre Taú Lema, Espanha. Primeiro queria elogiar vocês pelo trabalho muito legal que vocês fazem com os Nerdcasts. Da primeira vez que eu vi, foram os 10 de uma sentada. Cara. Foram os 10 de uma sentada e não conseguia parar de rir. O que diabo você quer dizer com isso, cara? Muito bom, continue o bom trabalho. Agora, para uma canelada. Alguém aí disse que na Espanha o Natal passa batido. Falso. Eu posso contar porque moro na Espanha, em Alicante. Realmente, o hábito de trocar presentes no Dia de Reis é mais estendido. Mas, nos últimos 20, 30 anos, trocar presente no Natal é algo cada vez mais comum. Mas o que o pessoal faz é dar o presente mais útil, tipo roupa no Natal, enquanto dá brinquedos e DVDs e livros, etc. no Dia de Reis. Então, eu falei, está certo, porque eu não tô nem aí pra roupa. Natal pra mim é brinquedos e DVDs de Dia de Reis. Eu morei na Espanha 3 anos. Morei na Coruña, em Santa Comba, e sei também, não venha tirar onda pra mim. Próximo e-mail. Meu nome é Fernanda, tenho 20 anos e minha história é a seguinte. Tenho um irmão que é super nerd, o filho da mãe passou na USP pra engenharia química sem cursinho nem nada. Mas enfim, além de nerd, ele também é uma comédia. Bem, eu sempre via ele aqui na frente do PC dando altas risadas enquanto ouvia algo. Aqui a gente tem headphone, então eu não sabia exatamente o que ele estava ouvindo. Enfim, um belo dia, ele me diz que o pessoal do Jovem Nerd tinha feito um broadcast sobre Lost. É, eu sou uma super fã dessa série, então foi quando finalmente ouvi vocês pela primeira vez. E adorei. Então passei a entender os motivos das risadinhas do nerd aqui em casa. O que eu quero dizer a vocês é que eu saí espalhando no trabalho e coloquei lá na sala dos teachers pra todo mundo ouvir e a galera adorou. E olha que eu não sou nerd nem nunca fui. Nada contra, mas agora estou sempre visitando o site de vocês e ouvindo os episódios do Nerdcast. Um fato curioso, assim como de outro fã de vocês, eu também só escuto vocês à noite antes de dormir. Olha isso, cara. Isso é extremamente estranho. Galera, você... Quer dizer que a Fernanda, de 20 aninhos, sonha com você. Leonardo, 28 anos, Macaé, Rio de Janeiro. Como muitos, eu venho parabenizado pelo excelente trabalho nos Nerdcasts e comentar as coisas engraçadas que reparei no último Nerdcast de Natal. Primeiro, a grande pergunta. Vocês não têm medo do Vaticano? Tá certo que a Igreja Católica deve mais à humanidade do que ela jamais irá compensar, mas dizer isso em público é realmente um ato de muita coragem. Contem comigo quando se elegerem alguma coisa, tirando a Zagal que já manda em tudo. Que mesmo. Isso, cara? A gente não falou mal. O que você fez? A gente não falou nada de mal da igreja. A gente só falou a verdade sobre o dia 25. Não foi criticada. A igreja católica é uma colagem de outras religiões e pronto. Qualquer teólogo católico sabe dizer isso, pelo amor de Deus. Depois que eu acho muito engraçado quando nos Nerdcast familiares as senhoras decidem expor os nossos protagonistas quase ao ridículo, contando cenas constrangedoras e principalmente a visível furtividade, principalmente do senhor jovem Alotone Nerd. Normalmente não dando resposta ou mudando de assunto. Momentos impagáveis realmente, sempre acontecem quando elas participam. Outra é a nossa querida portuguesa, que já não é a primeira vez e expõe os traumas dela contra o pai e seu sábio vício de Jornada das Estrelas. é de rolar de rir quando ela resolve soltar os cachorros em cima da série do fato do pai ser um trekker. Na verdade, o pai dela é só esquisito demais. Agora, quando ela e o Azaghal, mestre do universo e senhor da Oceania, resolveram declarar seus ódios mortais ao Panetone, esse foi o ápice do Nerdcast. Mas achei muito legal o final, onde todos participam do Nerdcast, mandando sua mensagem de Natal, cantando a música Let It Snow. Esse foi o momento em que percebi a maturidade tanto do site quanto do programa. Afinal, especial de Natal já é coisa de programa de verdade. Ah, olha isso. Obrigado, a ideia foi minha, executada pelo Jovem Nerd. No mais, estão de parabéns, mas podem esperar os presentes sentados, pois ainda não tenho DVD player para nerds, que lê Netflix, e vou providenciar o meu primeiro para escrever novamente para vocês, falando eu tenho e vocês não têm. Várias pessoas já compraram. É verdade, né? Funcionou. Os nerds. Algumas compraram e não pagaram ainda, está lá não faturado. Paguem esta porcaria. Ai, ai, verdade. E eu vou comprar o meu parcelado em 12. Que isso, Azaghal, não faça isso. Aproveite que o submarino está na ponta, na queima de estoque, jovem. É verdade, vou aproveitar pra comprar o meu. Nossa, a gente tá comercial demais, né? Muito bom. Termina aí com Plim Plim, cara. É, seu Fabrício, Pesquite, da Patrona. Muito bem, foram nossos e-mails, vamos direto à nossa retrospectiva, dividir em blocos, né? A gente pode dividir por área de interesse, como vocês gostariam de... É, podemos passar em política, economia, legal. Tudo que o nerd gosta, né? Eu separei aqui alguns filmes, eu gostaria até que vocês votassem qual foi o melhor filme de 2006. Então cinema, vamos começar com cinema. Então deixa eu começar com a minha pesquisa. Qual foi o melhor filme de 2006? Didi, o Caçador de Tesouros. Porra. The Fast and the Furious Tokyo Drift. Xuxa Gêmea. Código da Vinci. Da ou Vinci. Laconga Sex. Da Gretchen, né? Laconga Sex. Que horror, cara. Eu acho que o ponto alto do ano de 2006, a família que mais se beneficiou não foi a família Hilton, nem a família Spears, ou whatever. Foi a família Gretchen. Família Gretchen. Porque a matriarca Gretchen estreou na pornografia geriátrica. Que é um caminho muito utilizado dela, hoje em dia. Resolveu colar velcro. Jorjão assumiu a sua opção sexual. Cola velcro. Ué, mas é isso. É no Orkut. No Orkut. Orkut. E no Keep Louco, né, cara? Ainda teve cara que, e teve cara falando que pegava, hein? Ai, ai, que beleza. Que maluco é tudo. Eu posso citar 5 filmes nerds que a gente pode discutir rapidinho? Por favor, jovem. Pode. Fique à vontade. Nerdcast é seu. A minha seleção, tá? Não, não em ordem de preferência. Missão Impossível 3, Superman Returns, Piratas do Caribe 2, Cassino Royale e agora em ordem de preferência, V de Vingança. Calma aí. E os Infiltrados? Eu não vi. Cara, eu posso fazer, não. Cara, eu não vi. Também não vi. Mas então, a gente falou Os Infiltrados também. Então vamos lá, qual é o primeiro? Os Infiltrados foi eleito no melhor filme do ano pela... Associação dos Críticos do Rio de Janeiro foi o filme Infiltrados. Martin Scorsese. Os críticos normalmente falam merda, enchem o nosso saco. Mas... Dessa vez. Mas dessa vez eu tenho... Eu tô brincando. É, mas esse é realmente, cara, dos filmes que eu vi esse ano... É, eu vi vários estrear aqui em São Lourenço, entre eles Fível, um conto americano, que é muito... Mas Os Infiltrados, cara, foi o melhor filme de 2006. É foda. É Scorsese na veia. Os velhos tempos estão de volta. Só, melhor que isso, acho que só Rock Balboa. Que vem aí. Eu também acho que vocês nerds deveriam dar um tempo aí no Star Wars e Senhores da Anéis da Vida e ver Os Infiltrados, pelo menos, uma vezinha só. Não mata ninguém, pelo contrário. Ó, pra mim, esse ano ainda teve um filme também muito bom, que eu gostei muito, que foi Labirinto de Fauno. É, que muito não, bom. Que entrou em circuito, mas não entrou muito forte. Uhum. Não vi em muitas salas, Guilherme, mas o filme eu achei fantástico. O Guilherme Del Toro tá se afirmando nesses filmes... Psycho Freak, né? É a nova versão de Tim Burton, né, cara? Não, mas ele manda bem, cara. Ele, ele manda muito bem. Fortes, sabe? É, assim. Hellboy, né? Blade. Cara, Hellboy dele. Ele tem todo esse visual, né, cara? Fantástico e de conto de fadas, assim, né? Muito maneiro, cara. Dos blockbusters. É, dos blockbusters, realmente, a lista do Jovem Nerd tá boa. De blockbuster é isso mesmo. É, teve o Piratas 2, que a gente teve um Nerdcast inteiro pra falar disso, que foi muito legal, muito divertido. Teve o James Bond, né, o Cassino teve... Royale. Olha só, aqui muitos nerds perguntaram, assim, mandaram mensagens aí, o que eu achei, porque eu não tinha visto o filme quando a gente gravou, do Cassino Royale, e eu gostei muito mesmo, porque eu falei no Nerdcast que eu... saía decepcionado dos filmes do Pierce Brosnan e eu sempre falava, porra, o James Bond tem que se reinventar, tem que se reinventar. Eu saía falando isso e ele se reinventou e eu gostei pra cacete, gostei muito. Ótimo. E você, Azaghal, o que você achou de não ter visto esse também? Depois que a gente fez aqui Nerdcast, eu fiquei na cabeça George Clooney, cara, então eu não vou conseguir aceitar mais ninguém. Sou George Clooney, cara. Superman Returns, houve controvérsias, né? Então eu fiquei odiado. Eu acho que foi o pior filme do ano. Para, que isso, cara? Pior também não, mas foi muito você, quando a gente saiu no final, antes do final do filme, que eu tava passando mal, você tava adorando o filme. Piripaque. Era só jogar uma vida no rosto. Um filme interessante. Você tava gostando. E na hora que a gente saiu, parecia que ia ser o pega pra capar, que ele tinha acabado de aterrissar na ilha. Aham. Uhum. Sabe, eu falei, agora vem, aí o Jovem Nerd se emocionou tanto que teve um treco. Inclusive, a retrospectiva do ano, melhor piripaque do ano. Melhor piripaque do ano, com certeza, foi Jovem Nerd no Superman Returns, tendo uma crise de ansiedade, pálido e suando frio, cara. Pô, nem me lembra. Cara, e achei que muito bom. Mesmo. Foi frio. Ó, Super-Homem foi um filme legal, mas não foi o melhor do ano. Acho que, sinceramente, o melhor do ano foi V de Vingança. V de Vingança foi excepcional. E olha que o V de Vingança não é um blockbuster, hein? Ele não foi feito pra ser blockbuster. Você sabe disso, né? Eu gostei pra cacete. Muito bom o V de Vingança. Pior do cinema? Ó, também teve uma coisa muito boa no filme de filmes de terror esse ano, que foi o Abismo do Medo. Um filmaço. Esse é maneiro mesmo. Abismo do Medo das menininhas na caverna sinistra, não é? Isso, exato. Muito bom. É. Isso, muito bom. Esse ano foi o ano da reinvenção dos filmes de terror, né? Que veio esse... Viu o Hostel, né? Bizarro. Puta, né? Hostel, eu achei... O Cora ao máximo. Esse Hostel eu não vi ainda, mas imagino que deva ser meio pesado. Até a metade, esse filme, o Albergue, até a metade ele é um American Pie, super engraçado e divertido, sério. Sério? Depois, verdade. O filme mergulha no submundo do submundo. Cara, é sinistríssimo, né? Muito... Tanto que esse ano teve aquele prêmio Spike Awards. É, o primeiro prêmio dos filmes de terror e... Né, assim, é um ano que teve uma Spike Awards. Alavancada, ou então uma fincada, né? Ô, Mário, você acha que os filmes de terror, eles estão voltando a uma era de ouro? Cara, eu acho que sim. Com essas refilmagens tipo assim, todas aí? É por isso que eu, às vezes eu fico meio assim pensando, mas são refilmagens, né? Mas tudo acho bem que seria tem um rosto... uma era de pus, né, cara? E vísceras, né? Não, eu acho que como tem as refilmagens, né? E a refilmagem já disse, tá filmando de novo, né? Então não houve uma coisa original. Mas eu dou um voto aí pelo Hostel, que foi uma ideia original. Teve o próprio filme do Rob Zombie, né? Que ele fez também. É, foram, agora tá fazendo o filme. Renegados pelo Inferno e tudo mais. São filmes interessantes, né? O próprio Bicho do Medo, muito comparado aí a um Alien mais terrorífico, né? Eu acho que foi despontou bem. E esse... Mas eu queria saber, isso será que é uma tendência ou vai ser mais um scary movie, mais um Todo Mundo em Pânico, que é o cara faz o filme e todo mundo acha ótimo, repetem o filme 1 milhão de vezes, ninguém aguenta mais, e não se fala. Yeah. Porque não sei, assim, o Hostel veio, né, veio assim meio que na onda do só, né? Dos Jogos Mortais, que foi, acho que, o primeiro desse movimento aggressive. Mas, se for filme de terror, é assim, né? Se tiver um Vingador Tóxico hoje, ele vai pegar esfregão e ficar um dia Vingador. Muito bom. Não, mas o próprio Jogos Mortais, ele não, o Hostel ele ainda foi mais longe que os Jogos Mortais no sentido da carnificina, né? Não, mas são filmes diferentes. Jogos Mortais, ele tenta ser um terror psicológico mais do que... Isso, verdade, verdade. O outro não, cara. O outro é só olha só as tripas do cara aqui, ó. É, sabe? É isso. Já os Jogos Mortais 3, ele também já passa bastante pra esse lado da carnificina. Tem bastante. Olha, eu acho que é uma tendência, porque até que o próximo filme do Tarantino é sobre isso com o nosso amigo Roberto Rodrigues, né? Cara, esse Grid filme House. É primeira fila, cara. É, assistir a primeira fila e sair respingado de sangue, cara. E é por isso que eu amo o Tarantino, que o Tarantino é aquele cara que, da locadora, como a gente, que pegava filme quando a gente era garoto e tudo mais, ele tem a mesma quase idade que eu. Então, tipo assim, agora que eu virei o Tarantino, eu posso fazer qualquer coisa, que ninguém vai bater palma na crítica, o público vai ver. Então, eu primeiro fiz um filme de Black Exploitation de Jack Brown, foi todo mundo lá bater palma. Fiz lá um filme de samurai lá com a Kill Bill, todo mundo bateu palma. E agora fazer um filme de terror sanguinolento, vai todo mundo bater palma também. Não, já podemos então botar o melhor de 2006, a parceria Robert Rodrigues e Tarantino. Não, o filme não estreou ainda, do que você tá falando? Mas já foi feito. Já foi feito. Não, mas não é. Aí, você tava com eles no Rancho Skywalker vendo o filme. X-Men 3 e Código da Vinci. Agora vamos falar só uma coisinha. O X-Men 3 deu 234 milhões de dólares nos Estados Unidos. Foi o terceiro colocado. E o Código da Vinci deu 217, foi o quarto. O Super-Homem foi o quinto. Tudo bem, mas... Pra você saber. As pessoas foram ver, mas elas não necessariamente podem ter achado excelente o melhor filme do ano, porque ganhou. Pro público em geral, X-Men 3 foi fantástico. Pro público que conhecia as histórias, teve muita falha. Não, o próprio Mario falou, cara, é um filme sem pé na cabeça. A Jean Grey tá lá, oi gente, tudo bem? Eu sou a Jean Grey, E olha, eu vou te falar uma coisa, o Código da Vinci, em relação ao mundo, fez 750 milhões de dólares. Ah, cara. Porque era a grande polêmica do Código da Vinci, é óbvio que ia dar... Mas foi superado pelo Pirata do Caribe. Mas foi o Código da Vinci for Dummies, né, cara? A versão nova, a versão uncut, é mais for Dummies? Eu não vi, não sei. Também. Alguém não, viu? Ninguém? Não, ninguém. Cara, o filme já é uma merda, vou ver. Eu não sei o que é pior, a história for Dummies ou aquela peruca, cara. Vocês estão achando o Código da Vinci? Eu não achei tão ruim assim, não. Tá reto que eu não li o livro. Ah, e tal, por quê? Achei a sessão da tarde, apaiada só, não é nada demais. Alfajores Havana. Ah, não faz isso não, você me lembrou agora que eles existem. Eu queria lembrar. Eu ganhei, eu tô com vários aqui. Eu hoje. Queria lembrar. A fala séria, você sacanagem não se faz. Peraí! Opa! Ô, alô! Nerdcast? Eu queria lembrar sobre um DVD, lançamento de DVD que a gente falou de cinema. O lançamento de DVD de 2006, que foi do Mega Box do Super-Homem, que tem a versão do Superman 2 do Richard Donner. Isso, cara, concordo. Isso é uma pérola para nós nerds, porque esse Superman 2, que tem o General Zod e tal, que a gente conhece, foi o que aconteceu. Eles demitiram o Richard Donner quando ele filmou o primeiro e o segundo filme juntos. Aí quando o primeiro filme lançou, eles demitiram o Richard Donner e chamaram outro cara que, whatever o nome. É o Richard Lester. Isso. Lester. E aí ele quase refilmou o filme todo, ele fez vários retakes e tal, e ele mudou basicamente o núcleo da história do filme. É como se fosse o que o Brett Ratner fez agora com o X-Men isso. 3, né, e tal. Não, mas eu acho que, já que vocês estão falando de DVD, eu acho que também tem que lembrar de algumas coisas, tipo assim, o próprio lançamento do Lost, na primeira temporada completa, em DVD, verdade. Acho interessante. O Jornada de Estrelas continuou presenteando seus fãs com a nova geração, lançando todas as temporadas também. Verdade. Tá lançando agora também essa semana. Série animada do Star Trek. Então estão se respeitando, a Paramount está respeitando os fãs brasileiros, fazendo os lançamentos quase que simultâneos com os Estados Unidos. E o próprio Star Wars, que você falou aí, né? A trilogia original. Acho que também foi um grande lançamento, né? Pra exatamente. Mostrar aos fãs que não tiveram oportunidade, né, de poder ver como é que era o filme, né? Foram feitos na época. Esse ano também teve o lançamento de um box espetacular do Cães de Aluguel. Ah, é. E o box é uma lata de gasolina e tem isso. Dentro vem o lugar onde põe o CD, como se fosse aquelas caixas. Mas é importado, né? Sim, importado, mas é espetacular isso. De qualquer maneira. Não, no Brasil teve o lançamento do Greasy, em que a caixa vem numa jaquetinha. Sim, ou então numa jaqueta de couro ou numa jaqueta de poliéster, né? E também o lançamento do Planeta dos Macacos, né? Que era a cabeça do Planeta dos Macacos também, que é interessante. Que era a cabeça do filho do Cornelius. Isso. com todos os filmes. Com todos os filmes e série. Eram os filmes, a série e a animação. E também a maleta do 007, né? Com filmes duplos, né? Com todos os extras possíveis. Mas peraí, lançaram outra maleta? Lançaram, porque a primeira só eram filmes, eram só um disco. E agora, nessa nova maleta, todos os filmes são discos duplos. Eu tenho uma última lembrança a fazer do cinema antes que a gente mude de assunto. Nesse ano, nós tivemos também o filme A Primeira Vez de Rita Cadillac. É verdade. É importante lembrar a força que o pornô geriátrico ganhou em 2003, cara. Olha, chega. Se eu sugerir a DC Gonçalves. Chega! Pior do DVD esse ano é, no Brasil, o não lançamento da trilogia Seus Anéis estendida. Cadê? Nunca. Cadê? Esse ano foi o ano tapa na cara, pé na porta, tapa na cara de 24 horas, a melhor temporada. Lost também, né? É. Pera, não, mas calma. 24 horas, a melhor temporada em tudo. Em história, em Megabog, em crítica em audiência lá nos Estados Unidos, que ela já... E prêmios. E prêmios também. Isso. Foi a mais premiada. Vai começar na Globo agora em janeiro, pra quem não viu. Quer do... Veja. Vai poder dormir até mais tarde em janeiro? Não sei, mas dorme. Dorme mais tarde. Veja 24 horas, quinta temporada. Muito e bom. E a gente pode lembrar também do Heroes, né? Que não chegou no Brasil ainda, mas também foi muito o bom. O Heroes, né, eu acho Heroes... a revelação de 2006 na televisão, cara. Muito bom. Olha só, o Heroes... É aquilo, nas nossas viagens semanais... Cala a boca! O Heroes é importante salientar aqui para as pessoas que ainda vão assistir. Ele vai começar agora, ano que vem. Em março. Acho que é na AXN ou na Universal? Não, Universal. Tem um personagem, o Mohinder... Ele é chato pra cocô. É um indiano. Mas calma, ele só faz a narração da entrada e do final. É só você ignorar esses dois pedacinhos, o resto é ótimo, cara. Ele fica, não, evolução. O que seria de nós? A borboleta voa. Isso é um porco, é um inferno. Isso cara não tem função na série. É verdade. O resto, tirando ele... o resto é espetacular. Lost, segunda temporada, foi mega boga. Eu diria que o Lost e a segunda temporada e o Lost Experience deixou a gente maluco, tão maluco que o início da terceira temporada a gente achou uma bosta. Sim, mas eu li uns spoilers, olha, Jovem Nerd. Cuidado. Check. Se esses spoilers estiverem certos, cara, finalmente eles vão jogar o tabuleiro do homem pra cima, cara. A gente ainda espera 2007 que Lost venha com tudo na terceira temporada. Será que foi a entrada do Rodrigo Santoro ou não? Não, ele tá quieto lá. Ele tá. Coitado do Rodrigo, né? Ele tá lá na manutenção dos banheiros, das escotilhas. Mais alguma coisa de televisão em 2006, assim? Assim, o melhor ou o pior? No Faustão? Alguma coisa de estrela? Eu acho que de televisão foi isso, né? Televisão fechada foi isso, né? Acho que não tem mais nada, não. Decepção foi pra mim, segunda temporada do Prison Break. Foi bom, começou razoável e depois perdeu um pouco o interesse. Cara, perdeu, o Prison Break era pra ser uma temporada só. Aí os caras ganharam uma baba, resolveram fazer mais uma. Não deviam ter feito. Não, mas olha só. Ele foge no final da primeira temporada? Foge. Seria bom no final da temporada ele quase saindo e capturam ele, pena de morte? Na verdade, o irmão já tava na pena de morte, então. Então, botava os dois, uma cadeira lá da outra. Ah, mas olha, entendeu? O que eu gostei muito bem foi o The Office. Acho muito bom com o Steve Carell. The Office. Um que vale também comentar. William Shatner em Boston Legal. Ah, que acho que no Brasil é Justiça Sem Limites. Carlos ficou louco. Pô, caraca, eu fiquei louco assistindo isso. É fantástico. É o Capitão Kirk como um advogado. E agora vai estrear na Fox o James Woods no primeiro papel principal da vida dele. Chaque. Que é a série de advogados também. Mais uma série de advogados. É uma série boa. Eu já cheguei a ver alguns episódios. A série é boa. Em 2006 eu assisti o The 4400. Uh-huh. Muito legal, eu gosto. Eu gosto. Muito bom. Eu gosto, mas eu não consigo parar de assistir. Ele odeia. Eu gosto. Ele me ligou, legal, ele falou. Eu também gostei. Ele me ligou e falou assim, cara, eu odiei essa série, mas onde é que eu alugo, né? Então... Eu aluguei a primeira e a segunda temporada aqui na locadora, que ele disse. Eu comprei essa porra. E aí eu assisti, cara, e aí eu quero saber o que vai acontecer, né? Eu tenho a terceira temporada agora lá fora. Já foi confirmada a quarta, né, cara? É, o que vai acontecer é o seguinte, continuar dando dinheiro e vão fazendo, né? A terceira temporada foi legal, a terceira temporada foi boa, gostei. Eu não vi, não conte, pelo amor de Deus. Não viu? Não. Eu não vi também, não. A música, olha só, eu tenho só uma observação a fazer, que o melhor da música pra mim em 2006 foi Jamie Cullum. Quem conhece, um moleque, toca jazz de primeira, e ele lançou uma música mais popzinha esse ano, que fez um mega sucesso, que foi o Mind Trick. Essa música, cara, a gente só percebe as músicas que ficam clássicas uma década depois, né? Tipo, ó, a década de 90 a gente começou a, pô, essas músicas da década de 80 são melhores. Essa eu já digo... É a música desse ano e já está clássica. Daqui a 10 anos... Eu acho que a música tem outras coisas também. Eu acho interessante que o nosso amigo Paul Stanley, do Kiss, lançou um disco excelente e está concorrendo com o nosso amigo Sylvester Stallone, quem é a tia velha do ano. A foto é impressionante. A foto é impressionante. É quem tem mais botox na cara, se é o Paul Stanley ou se é o Sylvester Stallone. Mas o disco é muito bom porque ele volta àquela época do Kiss, que apesar do disco ser solo, lembra quando o Kiss tirou logo as máscaras. Uhum. E o disco é muito bom, o disco é muito interessante pra quem gosta de hard rock, é bem legal o disco é bem legal. E show, eu acho que o show que foi imperdível no Brasil, que infelizmente as pessoas não puderam ver, porque custava muito caro, foi do B.B. King, foi um show maravilhoso, mas a R$500, né? Ah, só ser um jornalista pra entrar de graça você mesmo. Você me fez lembrar uma coisa. 500 pratas, porra. 500 pratas, meu. Falando nisso, teve os fenômenos desse ano de internet. Rolling Stones, né? U2 também. E tivemos, como é que era o nome da menina? Catiuce, que Catiuce, subiu no palco, teve U2, 3, né? Mais de 3 milhões de scraps da noite pro dia lá no Orkut dela, até que ela deletou e acabou a brincadeira. O boom de 2006 é o YouTube, porque o YouTube lançou em novembro de 2005, mas em 2006 realmente foi o ano em que ele fincou o pé no chão e fez tremer a base do mundo dos negócios, porque muitas empresas e grandes empresas do mercado financeiro diziam que o YouTube era um suicídio, porque era um imã gigantesco de processos, por causa da veiculação de vídeos com copyright, que sempre rolava e tal. E outra coisa, que é o lugar melhor pra você ver também, né, depois que foi tirado do ar, a Cicarelli fazendo loucura com o namorado, e outras loucuras que a gente foi vendo pelo Mais YouTube, Mais as né? loucuras de 2006, Cicarelli dando pulinhos na praia. É. Como a Zagata disse, esse ano foi o ano das sem calcinha. É verdade. Outra coisa que teve no YouTube em 2006 foi o Tapa na Pantera. Foi excelente. É verdade, Tapa na Pantera. Tapa na Pantera é um clássico. É espetacular, cara. É muito e olha, bom quando e eu escutei é uma revelação do YouTube. Não, e quando eu escutei a primeira vez sobre isso, sabe o que eu achei? Que era um cara assim que pegava uma mulher velha, entendeu? E dava uns pega na mulher. Eu fui louco pra ver isso, pra ver uma sacanagem. Quando eu fui ver, é bem legal lançar maconha, mas eu preferi que fosse sexo mesmo. Tapa bem na Pantera seria legal. O YouTube foi uma revolução... E criou revoluções dentro dele também, que, por exemplo, a gente falou, né, de pessoas que ficam famosas na noite pro dia, aquela menininha, a Lonely Girl 15, que fez um mega, tinha 500 mil visualizações a cada vídeo blog dela, que ela falava da vida dela, e aí, de repente, mostrou-se a verdade que ela não era uma menininha real, ela era uma atriz... projeto de 3 cineastas que estavam contando uma história fictícia no YouTube, continuam contando, mas... Apesar que o melhor vídeo do YouTube pra mim foi o do Jovem Nerd, né, falando tudo Lost. Né? Que isso, olha isso. Uma coisa impressionante que aconteceu esse ano na internet foi a chinesa que ficou milionária reformando e vendendo terrenos no Second Life. Ah, é verdade, o Second Life. É. É um jogo que... Ela é uma corretora virtual no mundo isso, virtual, cara. Isso. O Second Life é tipo um The Sims virtual, quer dizer, é uma sala de chat bonitinha, na verdade. Eu instalei só pra ver qual era, é um jogo gratuito, é um The Sims gratuito que você baixa, instala e tudo, você pode comprar coisas, aquela loucura toda de quem não tem vida, sabe? É Second Life, devia ser My Only Life, né, cara? Porque não dá. Mas essa chinesa ficou realmente, ganhou muita grana vendendo imóveis virtuais que não existem. Pra e, mas grandes conglomerados e tal compram terrenos, ilhas, não sei o que lá, isso, pra fazer suas propagandas no lugar de isso, carro, a Volkswagen tá lançando um terrenão deles aqui no, na parte brasileira do Second Life também. E aí uma coisa importante foi que essa chinesa foi dar uma entrevista virtual no Second Life. Uhum. E aí o cenário da entrevista foi invadido por pênis voadores. Sério? Como diria o Noronha, Kereli voadores. Verdade. Muito bom, cara. É, agora, uma outra coisa que aconteceu na internet em 2006 foi o crescimento, a expansão do Jovem Nerd. Ah, verdade. O Jovem Nerd, verdade, em janeiro de 2006 não era nada comparado ao que é hoje, né? Era um blog patético. Que isso? Porra! Porra! Não, a gente, né, não tinha, a gente não tinha atualização todo dia, era um dia ou outro, não tinha Nerdcast, né? Não tinha. Cara, não tinha Jovem Nerd News, cara, realmente a expansão de 2006 foi um sucesso no Jovem Nerd. E aí, obrigado a vocês todos que ajudaram nesse sucesso, né? É claro! De nada. Se não fosse por eles. Pera aí, pera aí, rapaz. Comprem camisas, comprem camisas no futuro. Nós temos a muito agradecer aos nossos colaboradores sempre. Livros. Aquilo que normalmente o nerd não lê, né? Pois é, os nerds... Vou apanhar por causa dessa. Os nerds deveriam ler mais. Eu acho que os nerds deveriam ler mais e deveriam também aprender a escrever português correto nos comentários, mas... Olha, não, mas olha só, eu vou defender aqui os nerds. Você vai nas aulas de português, hein? Não, não. Existe uma massa burra que escreve atrocidades inacreditáveis. Cara, é impressionante. Mas essa massa burra, normalmente, não é dos nerds. Ah, não é dos essa nerds. Essa massa burra é aquele gado que vem no movimento das gostosas. Ah, sim. Agora, a gente bota Cristina Ridge de calcinha. Aí, meu amigo, explode de S no lugar de C cedilha. Coitada da Cristina Ridge, coitada da Cristina Ridge. Mas os nerds... Os que nos escrevem, a maioria, os nossos e-mails pro Nerdcast melhoraram absurdamente a qualidade dele. É verdade, é verdade. Todos receberam um diploma no final do ano. Mas olha só, eu quero só ressaltar: esse ano teve o lançamento em português da coleção completa do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um livro obrigatório para os nerds, é muito bom. E sempre leia com a sua toalha ao lado. Sim, sempre com a sua toalha. Tivemos também, acho que a Torre Negra do... A continuação da Torre Negra do Stephen King. Essa série divide opiniões, né? Tem gente que fala que é muito bom, tem gente que fala que é muito ruim. Do faroeste maluco, os seus anéis do Stephen King. E um outro livro que eu queria ressaltar... Que ele... é sempre assim. Pois é. Esse é um livro estrangeiro e vai custar caro, que é um livro do Alan Silver. É um livro importado, que é o Samurai Film. Já tinha lido esse livro alguns anos atrás, mas ele lançou agora uma edição revisitada, inclusive pegando já o filme do Tarantino, que o Bill. Não existe, se você quiser saber sobre samurai no cinema, compra esse livro importado, ele custa uma faixa de uns R$170, já você convertendo para real. Uhum. Tem tudo do filme do samurai, desde o primeiro samurai que apareceu no primeiro filme até mais ou menos o ano passado. Uhum. E tem tudo sobre samurai, sobre filme sobre samurai. É interessantíssimo o livro. E a vergonha literária de 2006 foi a Bruna? Foi o não lançamento pela Record do quarto volume do Imperador. É verdade, estamos esperando. É uma afronta, eu estou há um ano esperando esta porcaria deste livro e ele não sai, cara. Isso é absurdo. Pois é. E em compensação... Eles lançam três livros e seguram um ano até o quarto? Não, e em compensação já saíram dois livros da Bruna, sua fichinha. O último livro tem que falar, O Guia de Sobrevivência dos Zumbis, em português. Ah, é do filho do Mel Brooks. Muito isso, bom. Max Brooks. Isso, que é muito bom. Procurem aí no link do Submarino. Infelizmente, esse livro está incompleto, porque ele não consta nele o protocolo Blue Hand, né? Sim, é verdade. É uma vergonha. Então, essa já é o segundo volume da história, né? Você está sabendo, né? Esse é o segundo volume de agora, lá fora. Ah, excelente. Muito bem, nas histórias em quadrinhos. o que temos de melhor e pior em 2006. É, olha, eu acho que eu gostei, foi Y, O Último Homem. Muito boa. Que é a ficção da Vertigo, né? Que é até um pouco de clima de Lost, na né, revista em quadrinho, gostei bastante. Posso falar também... O Fábulas é bem legal. O Gotham City contra o Crime, que eu acho bem interessante, que mostra os policiais de Gotham City, né? Sem a ajuda do Batman e companhia. Gostei muito bem do Dinastia M. Dinastia são os mutantes, M. São dominantes, os humanos são os oprimidos. A Feiticeira Escarlate faz a mágica lá. É, esse aí bastante. Já tá na minha lista que eu não gostei muito. Eu adorei isso, eu adorei. É, Dinastia M é Dinastia Mutante ou Dinastia Magneto? Marvel. Dinastia Mutante. O Dinastia M é o precursor, né? É uma saga que acontece antes da saga que tá acontecendo agora nos Estados Unidos, em 2006, que é a Civil War, que acho que é um dos maiores sucessos editoriais da Marvel, que é, tá rolando uma treta entre os heróis, né? É, essa semana, realmente, Civil War levou a primeiro lugar com mais de 270 mil exemplares. Caraca, bacana. É muita coisa, cara. É muita coisa, hein? Em era de internet, em era de PlayStation, cara, isso é muita coisa, né? De papel impresso, cara. E falando aqui no Brasil, eu gostei muito do relançamento, né? Que saiu em livro, né? Bonitinho, juntando as duas edições. A Morte, né? Do Neil Gaiman. Ah, bem sim. Fantástica. Muito bom. Muito essa bom eu comprei também. Estão relançando toda a série do Sandman. Né? Em livro, já tinham relançado todo encadernado, lançaram acho que 3 volumes já do Sandman, 4 já. Fantástico, vale a pena. Exato. Tem no vale Submarino também, seus loucos. Comprem. Tem que ter! Eu também gostei muito do volume 2, apesar que o volume 1 foi ano passado, mas o volume 2 saiu esse ano. Foi o Incaldo Moebius, né? Com o Jodorowsky fazendo o roteiro e o Moebius fazendo os desenhos, né? A ficção sobre a busca do artefato, se vocês leram. Mas o Incal volume 2 saiu esse ano, eu acho. Bem legal também. Ó, última coisa, quadrinhos lançou, só que esse não em banca, em livraria. Vocês têm que procurar em livrarias que tenham quadrinhos. O Mouse, que foi um relançamento, Mouse, né? Que é um clássico de que, cara, quem gosta de quadrinhos tem que saber que esse é um... Eu esqueci o nome do autor. Ele é filho de um sobrevivente do Holocausto, escreveu uma história sobre o Holocausto em que os judeus são ratos, né? Os alemães são gatos e os poloneses são porcos. Quer dizer, ele transformou tudo numa fábula de bichinhos. E é um texto em desenhos sensacionais. Procurem Mouse. É, tem um ratinho, tem um gato com um bigodinho de Hitler com uma suástica atrás, bem grande assim na capa. É um clássico dos quadrinhos. Uma coisa que tem que ser falada de quadrinhos esse ano é que tá tendo de novo aquele boom dos quadrinhos aqui no Brasil. Que é aquele, o que tá sendo lançado, a quantidade de material de quadrinhos que tá sendo lançado aqui no Brasil esse ano, acho que não lembro de uma época que tenha lançado tanta variedade de quadrinhos aqui no Brasil. De quadrinhos europeus, americanos, fora mangá, que também já não tem uma banca de jornal que não tem pelo menos uns 50 exemplares de mangá diferente. Exato. Né? A gente tem um exemplo que eu gostei muito, que eu li, foi o Aldebaran, que é de um escritor brasileiro, que fez sucesso na Europa e agora, depois de sei lá quanto tempo, tá chegando no Brasil. Também é uma série muito boa. E o Lobo Solitário, né, que tá relançando também. Tá sendo relançado. Fantástico, a série Vagabond também continua firme e forte, que é do Musashi, né? Uma obra de arte de quadrinhos. Então saímos daquele buraco do início da década de 2000, né? Lembra, cara? Que tinham parado tudo que era quadrinho aqui no Brasil. Era, tava péssimo. Quase perdemos os quadrinhos para sempre aqui. Foi por pouco e agora a gente tá voltando com tudo. A gente quem? Brasileiro. Tá trabalhando em alguma editora agora? Não sei, não posso falar. Ainda está em conversação? É. 2006, cara, foi um ano pra jogo, foi esquisito. Pra quem tem PlayStation 2, pra quem tem PC, porque houve, tipo assim, como se você... Foi o ano da transição. Exatamente, o ano da transição em que todas as empresas se viraram pra produzir jogos pros novos consoles que estão sendo lançados agora. A nova geração de consoles. Isso é uma merda, pelo visto, né? Não, claro que não, você tá louco. As paradas não funcionam. Olha, vamos lançar, vai ser foda. Toda a primeira... Raquete de tênis. Tu pega e bloco na parede. Toda a primeira leva é cheio de problema mesmo. Mas então, realmente teve poucos jogos de grande... Esse aí, não é que foi um ano ruim de jogo, mas é que já tiveram anos muito mais expressivos de jogos. Eu tenho a minha listinha aqui, jogo mais expressivo do PlayStation 2 foi o Bully, que lançou agora no final do ano, que é da mesma galera do GTA, e é um GTA na escola, em que você é um malandrilso de escola, cara, e tem vários clãs, várias houses lá, cara, tem os nerds, eu defendo sempre os nerds, tem os malandrões, tem os mauricinhos e tal. É muito legal. Depois desses anos todos, você finalmente está fazendo valer o seu direito na escola. Estou. Eu vejo um brutamante qualquer que já tá com uma voadora nas costas. Parou de tirar cueca pela cabeça, né? E de PC eu tenho que exaltar dois jogos espetaculares, um de Guerra Online que a gente anunciou aqui no Jovem Nerd, que é o Battlefield 2142. Prometeu e cumpriu, muito divertido, bom de jogar pra cacete, com no máximo 64 jogadores, 32 pra cada lado. É divertidíssimo, você fala com o microfone com a galera do seu time e faz estratégias e é muito legal. E o outro jogo de estratégia de PC excelente, que é da série Total War, que eles lançaram, que é o Medieval 2 Total War, né? A gente falou do Roma, né? Do Rome Total War. E a gente tem esse grande... Você não gostou do Gears of War, não, cara? Do Xbox 360? Eu não joguei, cara. Não sei. Achei maravilhoso. Jogo de tiro, cara, com gráfico realista. Achei do cacete. Adoro jogo de tiro, entendeu? Eu gostei muito desse jogo. Ah, de computador, teve um jogo de estratégia que eu achei... Pra mim, foi um dos melhores de estratégia do ano. Foi no Segunda Guerra, que era o Road to Berlin. Road to Berlin? Perfeitos gráficos, você tinha equipamentos perfeitos, você tinha toda a utilização, os tanques, você com lança-chama você aquecia os tanques, você não destruía, os caras tinham que sair lá de dentro pra não morrerem queimados. Você tinha, os gráficos eram fodas, a jogabilidade era perfeita, tinha o jogo maravilhoso, melhor de estratégia do ano. Mas eu acho que a grande novidade, o grande destaque do ano tem que ser o Nintendo Wii. Porque aquele controle é a parada, entendeu? O PlayStation... É mesmo. Desde que você não jogue ele com as suas mãos suadas. Você não pode jogar aqui no ignorante, o cara vai... Ah, cara, você vai me desculpar, olha só. Você pega uma criança que não precisa nem ter força. Olha só, o problema não é jogar o controle na TV. O problema é que o controle tem uma pulseira, justamente pra ser escapar da tua mão suada, o que acontece com muita gente, ele fica. Só que a pulseira está arrebentando. Porque as pessoas também estão sacando, achando que elas têm que sacar que nem o Guga, tem que sacar uma bola de 200 km por hora. Mas cara, mas é isso que eles vendem, que agora você pode fazer um movimento. Não, eu sei, tudo bem, é um erro, não deveria arrebentar um fiozinho de nylon. Eles dizem... aplique pressão determinada, não passe de tal pressão, não. Não. Você pode fazer o que quiser. Eles falam pra você não jogar que nem ignorante, sim. Ah, mas que aí o seu ignorante é muito diferente do ignorante do Mike Tyson. E aí? Mas mesmo assim, mesmo com esses problemas, é uma revolução nos jogos. O futuro, quando isso estiver consertado, cara, vai continuar sendo revolução. Você pode jogar com aquele controle de qualquer forma. Pode jogar até no PC. Nego instala um negocinho lá no PC. Você joga vários tipos de jogos no PC. Esse controle é muito funcional. Funciona para várias coisas. Não sem ser só o videogame. É um espetáculo. Uma revolução no mundo dos games. A Sony ficou para trás. Achou que era bam, bam, bam. Era só lançar o seu novo videogame com Blu-ray. Ai, eu tenho Blu-ray, custa $600, gente. Entendeu? E o Nintendo, aquela propaganda que eles fizeram da gordinha com a magrinha gostosa, a gordinha era o PlayStation 2, 3 e a magrinha era o Wii, é perfeito, fala tudo. Ela fala, eu sou sofisticado, inteligente e coisas boas custam caro. E a gostosa falava assim, eu sou divertida e barata, sabe? E dava um tapinha na bunda. É isso. E vou com todo mundo. É isso mesmo, então de parabéns. Tecnologia. Eu acho que o boom desse ano em tecnologia é o barateamento das TVs de plasma e LSD. E LCD. Barateamento não, os preços despencaram. Despencaram, verdade. R$7.000 a de 50 polegadas, eu quero. Agora eu quero o Blue Hand. Eu quero que você explique pra essa galera que agora todo mundo vai estar empolgado em 2008. Vai baratear mais ainda, vai todo mundo tá comprando essas TVs. Explica pra galera a diferença entre a plasma e a LCD de novo e por que que a LCD é melhor. Aí depende. A TV de plasma, ela tem um contraste melhor. Uhum. O preto dela é mais intenso e pra ver filme fica melhorzinho a imagem. Porque a TV de plasma, eles na verdade estão um tubo cheio de gás e que eles aquecem, transformam em plasma e aí... com outro gás cria luz. Exatamente. É, a TV da LCD, ela tem uma lâmpada atrás, então ela não consegue fazer um preto bom. Uhum. Porque o preto é você tampar a lâmpada. Uhum. Em compensação, o LCD tem resolução muito maior. Sim, mas... Quanto mais pontinhos na tela, melhor a imagem. Mas tem o problema do gás, do plasma, que vai... É. O plasma tem dois problemas, o gás que vai gastando e o plasma gasta mais luz. Apesar que estão dizendo agora que já não gasta mais tão mais luz assim não, que já mudou um mas pouco. Mas eu andei vendo por aí que um problema do plasma é que a televisão tem ficado marcada. É. Ah, é, o plasma... fazendo aquela marca de aquele cansaço da tela, né? E isso. Tá acontecendo muito rápido. Isso, muito rápido. O plasma faz burn... Diz que as TVs antigas faziam burn em qualquer coisa. Aqueles... logozinho, tipo a Globo, bota o bandeirante no cantinho da tela. Uhum. Aquele logozinho já é o suficiente pra ficar marcado. É mesmo? Essas mais novas agora estão dizendo que fizeram um tratamento especial, não sei o que, que não fica mais marcado. Mas não sei, né? Não confiem, esperem melhor. É, não. Esperem chegar ao preço de R$1.000. Toda tecnologia nova, as primeiras pessoas que compram acabam levando o gato por lebre, porque o pessoal hoje em dia gosta de fazer teste nos usuários. Ainda mais que as primeiras pessoas que compram... Compraram elas a 60 mil. É, compra caro, né? Pois é. Quem espera um pouco mais acaba se dando um pouco melhor nisso, que pega o negócio já sem os bugs. Mas a plasma, ela vai apagando com o tempo, vai ficando com menos contraste, com menos luz, e tem um problema de marcar. É. Se você ver um filme com widescreen e ficar aquela telinha preta um pouquinho e tal, fica marcado também. É. A melhor vantagem da plasma é que pra ver filme em lugar... Meio claro e totalmente escuro, ela tem uma imagem bem melhor com o LCD, assim, visualmente. Uhum. No resto, o LCD dá banho. Mas eu já vi essa. Nego reclamando também que essas TVs têm uns pixels que queimam. Ah, da LCD. É o LCD que acontece isso? É. Pois é, então as duas ainda têm os probleminhas, né? Então eu vou dar um conselho: não comprem agora, esperem. É a coisa mais sábia. Eu ia comprar no passado, tava desesperado, batendo a cabeça na parede, mas aí eu me segurei e falei, não, essa porra vai baixar o preço. Aqui no Brasil, o melhor esperar é até o... Falta muito, mas até o fim do ano que vem, porque vai começar a TV digital aqui, e aí todos esses aparelhos vão mudar de padrão pra pegar nossa TV digital. E mesmo porque a gente... Vai mudar tudo. A gente sempre é refúgio tecnológico do primeiro mundo. Ah, o que vem pra cá... Então, muito cuidado. Agora, se você tá nem aí, foda. Vai comprar? Então vou dar a dica. Clica no Submarino através do Se o dinheiro tá coçando no bolso... e compra lá. Então você escolhe. Você comprar, compra uma de plasma normal ou você compra uma TV de LCD e uma cortina por causa do preço. Se você for comprar agora, pelo menos olha a resolução da TV e vê se é mais de 1024x768. Se for, já tá valendo a pena. Excelente. Além da TV de plasma e a queda de preço e essa palhaçada toda, outra coisa que apareceu agora, pelo menos que eu percebi agora no final do ano, foi o DVD player com entrada de USB que toca de VX. Cara, eu estou falando isso que nem um insuportável para todo mundo, porque o futuro chegou, meu filho. Finalmente esta porra deste futuro está mostrando as caras. Isso é futuro? Isso já é passado, não, já não é futuro. Não, cara, não se engane, porque a gente fica com essa porra desta mídia de CD... Ah, é bonito, brilha, a gente parece uns índios otários. Fica olhando pro brilho e achando o máximo. E essa é uma mídia que não é durável porra nenhuma, sendo que o CD dura 25 anos e caralho. Meu irmão, eu comprei CD que não durou um ano, ele para de funcionar do nada, sabe? É um saco, é um porre, é ruim de armazenar. USB, cara, já tem de 30 gigas, sabe? Não precisa de Blu-ray, não precisa de porra nenhuma. Você compra um pendrivezinho, mete ali, passa suas informações, aluga um filme no pendrive, whatever, 1 milhão de possibilidades num chaveiro, cara. É, isso verdade. É futuro pra mim. É verdade, é verdade. Já está aí. E barato. ...2006 foi o ano das 100 calcinhas. É verdade. Cara, eu nunca vi um ano com tanta xepa na cara. Cristina Aguilera... Galisteu, não, o Cristina Aguilera não, tá maluco. Não, foi a Juliana Paz, Kate Moss, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Britney Spears. Foi um espetáculo. E Viviane Araújo. Todas elas botaram suas vergonhas pro mundo ver. Sem ganhar nada, né? Não, ganhando, você que se engana, Jovem Nerd. É verdade, é verdade. Cara, esse é o novo marketing, cara, do Millennium, cara. Você sai, vai na praia curtir lá o teu... Vai curtir. E você não gasta nada, né, cara? Não gasta nada. Uma depilação íntima e pronto. É o pronto. Investimento que você e faz. Aí, todo mundo fala de você durante meses a fio, você consegue contratos milionários. É uma beleza. Tá vendo? Já sabe, nem lembro o nome. Aquela que mostrou a chepa do lado do Itamar. Lilian Ramos. Lilian Ramos. Lembro o nome. Lilian Ramos. Ela tava antes do tempo, né, cara? Ainda não. Olha só, veja você como são as coisas. Eu, há uns 10 anos atrás, usava uma cabeleira invejável. Jackson 5, qual é o Woodstock? Todos me taxavam de louco. Hoje em dia essa porra é mó moda. Todo mundo tá descabelado, com aquela cabeleira cheia de piolho. E aí o nego acha mó graça. Eu, cara, sou um visionário. Eu e a Lilian Ramos somos visionários, cara. E como não poderia deixar de ser, a gente tem que terminar esse Nerdcast falando, né, do nosso obituário 2006, né, quem pereceu neste ano. Vamos lá, quem morreu? Cadê a lista? Jesse Valadão. Nossa, mãe, Jesse. Essa foi uma, o último machão morreu, não existe mais machões. Joseph Barbera, recente também. Não existem, calma. É, Robert Altman, cineasta. Robert morreu. Altman. O Raul Cortez. Raul Cortez. Que verdade. Era um excelente ator. Muito brasileiro, bom. Né, Cortez. Cara? Os nerds talvez. Quem? Né? O cara era bom mesmo, sabe? É, exato, muito bom. Tá bom. O Bussunda morreu, né, cara? Bussunda, antes dele do que eu. Que isso? Bussunda. Ele morreu antes de morrer de novo no final da Copa. Pois não, eu acho que ele morreu já pensando que o Brasil ia ter aquela situação tétrica, porque a seleção brasileira morreu junto, né? Exato. O Bussunda morreu antes, entendeu? Foi isso. Mas você vai deixar saudade, eu gostava. Bussunda. Cara, deixa eu contar uma história aqui do Bussunda. A gente, eu fui ver Homem-Aranha. Carlos, você tava nesse dia? Tava. Então, o Carlos tava, cara. A gente foi ver Homem-Aranha 1 no cinema. E aí, o Bussunda tava no cinema e descobriram isso antes do filme começar. Aí, cara, foi a sessão mais... É difícil de não se ver o Bussunda na fila. Não, mas... ele tava no cantinho, sabe? Ele tava discreto, sabe? Tava escondido. Tava escondidinho. Mas... atrás da mulher dele. Mas o que acontece? Ele quis sentar mais na frente, aí a galera viu ele, entendeu? Aí pronto, cara, foi a sessão de cinema mais divertida, porque primeiro que eu vi o Homem-Aranha, que foi um espetáculo, e aí toda a cena... fantástica do Homem-Aranha, como era estreia, já aquela nerdalhada toda, todo mundo aplaudia normalmente, né? Só que alguém decidiu gritar no meio dos aplausos: "Aê, Bussunda!" Aí, cara, pronto. Toda vez que o Homem-Aranha fazia uma coisa espetacular, aí, galera: "Bussunda! Bussunda, valeu, Bussunda!" Aí, cara, quando o filme terminou, cara, quando o Homem-Aranha veio pra cima da câmera, a galera: "Valeu, Bussunda!" O Bussunda, quando acendeu a luz, maluco, não tinha mais ninguém. Ele já tava na porta. Não tinha mais. E ele, cara, ele deu 10 na pata do... Saiu, cara. Deixou só a fumacinha com o corpo dele lá, cara. Saiu fora, muito engraçado, cara. Outros que faleceram e vão deixar saudade. Cara, parece até o Sérgio Chapelin falando. Valeu, Chapelita, vamos lá. Carequinha. Palhaço Carequinha. O palhaço Carequinha é um cara que... O bom menino saudade. Não faz xixi na cama. Não é? Isso. Morreram também as almas caridosas de Pinochet e Milosevic. Foram pro inferno, é verdade. De mãos dadas. Esperando... O inferno tá mais quente esse ano. Tô esperando o Saddam lá já. Saddam não morreu. Saddam não morreu. Saddam ainda não. Deveria. Por enquanto. Por enquanto. Já foi condenado, mas ainda não pereceu. E quem morreu esse ano de bobeira? Steve Crocodile. Ai, meu Deus. Não precisava, mas pereceu. Que tristeza isso. Foi brincar com a Raia e sim. Não foi brincar. Foi um acidente de trabalho. Como se fosse com a Cláudia. Eu concordo que tenha sido um acidente de trabalho. Eu ficaria triste, sei lá, se um mecânico estivesse consertando um carro e o carro caísse na cabeça do mecânico. Concordo. Agora, o cara, meu amigo, era o cara mais imprudente do mundo animal, cara. Ele entrava no buraco, sabe? Isso, a morte dele foi... morreu o Steve Crocodile, beleza. Mas não foi mais chocante, nem mais expressivo, assim? Porque, cara, as pessoas... morreu tarde pelo que ele fazia, sabe? Concordo, concordo. Mais alguém quem na mais lista? Mais morreu, Jovem Nerd? Morreu o cara do Big Brother. É verdade, o cara do Big Brother, cara. Quem? O Frankenstein, do Jovem Frankenstein, esqueci o nome era dele. Bubba, Mario, né? Peter Boyle morreu. Peter Boyle. O pai do Raymond, cara. Ai, que tristeza. Everybody Loves Raymond. E olha, pra mim, todo ano morre de novo Alec Guinness, cara, que eu não me conformo. Então todo ano é como se ele tivesse morrido esse ano. Alec Guinness, cara, é uma tristeza. E o mais engraçado... morreu também, Tele Santana. Tele Santana, cara. Tele Santana. Woody Allen. Que isso? Que Woody Allen, cara? Quem não morreu, que deveria morrer. Quem não morrido? Morreu, mas deveria Saddam. Morrer. Saddam foi o primeiro, mas esse já vai morrer daqui a pouco. George Bush. George Bush. George não Bush morreu. Podia morrer junto com o Saddam. Quem mais? Não... Eu só não vou dizer a Xuxa. Bin Laden, porque que o Bin isso, Laden cara? Não existe. A Ivete Sangalo. Para com isso. Que isso? Porra, os travessos, não. O Alexandre Pires. Não, não deu. Marabad, Almanac Virtual. Não. Essas pessoas não precisam morrer. Não, elas só precisam ficar quietas. Só precisam mudar de país. Mas e aí, beleza, a gente fez a nossa retrospectiva capenga, né, uma coisa importante de 2006 que a gente não falou antes de desligar, tá à venda os bonecos do Lost, e eu fui a primeira pessoa em São Paulo a comprar o boneco do Mr. Locke. E a mulher estava tirando a caixa, não tinha posto o preço, e eu agarrei o boneco, falei, é meu. E tipo, quanto é que eu tô levando? Aí um dia depois, o catalisador pega fogo, né, do carro. É, cara, porque eu sou assim, a minha vida é assim, Jovem Nerd, eu vivo intensamente. O cara chegou, o Azaghal viu um cara com a camisa do Jovem Nerd em São Paulo, what are the odds? De carro. E logo depois o carro explode. O cara chegou pro Azaghal e falou, você tem luz embaixo do carro? Eu falei, não. Porra! Então tá pegando fogo. Ó, se você for uma pessoa paranoica, você pode pensar que o cara que tava com a camisa do Jovem Nerd tá envolvido no incêndio do Santar. Não, o cara era o meu fã, foi o cara que ajoelhou, eu não lembro o nome dele porque eu não tô cagando. Exatamente! Exatamente, ele se ajoelhou, você sacaneou ele, ele revoltado decidiu tacar fogo no seu carro. Ele é irmão, olha só, ele é irmão daquela menina que veio correndo no metrô e falou, Azaghal! E eu pensei que ele ia ser alvejado. É verdade. E aí, irmão dela? E aí, irmão dela? Ah, muito bom. A garota que arranjou um caso no Jovem Nerd lá. Um caso. Ela arranjou um namorado no Jovem Nerd, é verdade. É, isso valeu lembrar em 2006. Então, excelente, gente. Um feliz 2006. Aliás, um feliz 2000. Boa de canelada. Última canelada. Última canelada do ano, parabéns. Feliz 2006 já foi. Feliz 2007 pra todos. Muitas realizações, sucesso pra todos. Obrigado aos colaboradores, aos leitores, por todos os elogios e por todas as caneladas que vocês detectam aqui. Muito obrigado por escutar o Nerdcast, muito obrigado por passar adiante. Continuem contando pros seus amigos, falem pra eles ouvirem, que é muito divertido, muito bom. E só espero que nenhum de nós venha a morrer no próximo ano. Pariu. Anota aí, não convidar mais.